Solo Salvador, Oxané 6224, pushback acionamento, tá no 3. Oxané 6224, autorizado, puxa acionamento 03, chame táxi. Autorizado, chamar o táxi, 6224. Wind is 110 degrees 6 knots. Muito obrigado. On the ground at 0100, leave the next right, contact the ground 121 decimal 9. Zero, vou expulsar a Anvita 366, para o RNAV da pista 10, desça para 2500 pés, ajustado 10 no meia. Reporte estabilizado. Ok, vai voar pro 366, descendo para 2500 no meia, chamada estabilizado. RNAV, voo 11. Gol 1868, número 3 na aproximação, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós, gol 868. Corre! autonomia de 2 horas e 15, alterna Recife. CA 224, confirma autonomia? 2 horas e 15. O Xanema 224 autorizado, Índia, ponto esperado na 0, Torre Salvador, 98, decimal 95, ajuste do altímetro, na 0, 96. 2 horas e 15, obrigado. Novo, 9, aponto, virou, tô 3. Aproximação final, campo à vista, hoje é 612, vamos aí. Xanema 612, complete o RNAV, chame torre em 1118, decimal 95. Comprando agora na torre, 295, hoje é 612, boa noite, bom domingo, Fernando. Boa, igualmente. Zero do 3. Oi, Salvador, cordial, boa noite. Tchau, Xavier, 6212. Final do RNAV da 10, baixa trabalho. Xavier 6212, ponto autorizado, visto no 0, vento 110 graus, 6209. Ponto autorizado, visto no 0, hoje é 6212. Salvador, Oxanier 6224, boa noite, ponto de espera, visual coronado nacional. Oxanier 6224, mantém o ponto de espera. Eu aposto da Revita 368, desça para 2.500 pés, ajuste 1.0 no meio, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Xanai 6224, ali mantém agilizando as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre. 6224, gente. Libera a velocidade para o 1170? 1170, redução do critério. Obrigado. Controle, Salvador, boa noite. 3944, boa noite. Voio para o 367 para o RNAV da pistão no 0. Pista para 4000 pés, ajuste 1-0 no meio. 2192 na frequência na torre, solo no 219. Desculpa. 2204, livre decolagem, visto no 0, vento 110 graus, 59. Tá iniciando, Chané, 6224. Ó, Salvador, boa noite, eu sou 6212. Salvador, hoje é 6212. Janeiro 6212, Alfa, repórter antes da Juliette. Aqui autorizado Alfa, repórter antes da Juliette, 6212. 372, estabilizado. Dom 868, complete a Renato, chame torre 11895. 895, bom, 868. 126, pode chamar a torre também, senhor? Afirmo, torre 295, tem bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, TAM 3126, sinal de 4 milhas, pistão no zero, trem baixo. TAM 3126, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 619. E repouso na 10, TAM 3126. Chiné 6224, decola 08, controle 119, decimal 8. 19, seu controle, boa noite, obrigado. Torre Salvador, bom 868, passando Sierra Victor 366, pistando. No 868 da Gol, continue a aproximação, guardando pista livre, é o número 2 para pouso. Cliente aguardando, bom 868. Pode ir subindo 190, Chané 6224. Salvador, 6074, nível 2, 00, centro da Brava. Boa noite. Chegada a Mari, mantém a chegada a Mari, até ITAP. E prepare a aeronave da 10, desça para o nível 050. Desça para o nível 050, Mari até ITAP, aeronave da pista 10, Ocean 6074. Mike, X-Way Lima. Então, Mike X-Ray Lima, por favor. Eu solicito autorização para reboque aqui do portão 612 até a posição 13 do pátio remoto lá, pátio ONU. Gente, aguarde. Ok, aguardando. É, 6212, ingresso Juliette, portão 03. Entendeu, Juliette, 03, confirmado. Portão 03. 3126, solo 09, libera direito, solo no 219. Direita 219, boa noite. Braço da presente, Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, da presente, 6224. Então, 3126, Alfa, é forte na sua Juliette. Entendeu, Alfa, Juliette, é forte na sua Juliette. Afirma. Point American 230, push straight 9. 230, go ahead. American 230, ready for push straight 9. Wait just 1 minute for pushback and start, American 230. American 230, wait 1 minute for position startup. Cana 3126, condição de agilizar o taxi para o portão 08? Firmativo, Cana 3126. Autorizado, Juliette, portão 08, informa que era a nave da American aguardando para pushback no portão 09. Está passando 366 com campanha de estabilidade no Rádio. 1170, compartilhe nave, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. 1868, Alfa, corte em 6 Juliette. Alfa, corte em 6 Salvador, boa noite, voo 1170. Boa noite, voo 1170, voo localizado pista 10, vento no 20 graus, 5 nós. Voo livre na 10, voo 1170. Genero 6074, reduzindo para 2509. Reduzindo para 2509, voo 6074. Gol 9934, aposta servida 367, desça para 2500 pés, ajuste 10 no meio, autorizado em nave, reporte estabilizado. Cliente, está autorizado o procedimento após o 367-10-2500. Gol 9934, reporte estabilizado. Oxené 6074, foi para o servidor 368, é o número 3 na aproximação. Isso é para 4.000 pés, ajuste 10, 16. Prodo, servidor 368, 4.000 pés, 16, puxa 6074. Confirme. American 230 is ready for setup number 9. Confirme. American 230 is ready for setup number 9. Cana 3126 confirmando já para 108. Confirmativo. Voo 1868 autorizado Juliette portão 01. Eu não confio, valeu o portão? 01, pode. Ok, valeu. American 230, clear to pushback and start, come for taxi. American 230, clear to pushback and start, come for taxi. 217, libera a direita, só 21219. Direita 219, 21, ou 1170. Boa noite, Uno 170, Zona Foxtrot. Uno 170, ingressa Alfa, recorte antes da Juliette. Alfa, recorte antes da Juliette, Uno 170. Peço autorizado RNAV da pista 10, Ocean 0-04. Afirmo 6074, inicia redução para 1809, vai seguir 1737 da Gol, 7 milhas à frente. Reduzindo para 189, ou 6074. 1-6-6-2-2-4, até o descer. 224, o serviço de radar está encerrado, para a descida chame Aracaju em 1203. Aracaju 1203, obrigado, bom trabalho. Boa. Estabilizando a RNAV, ou na 34, tá bom? Do 9934, complete a RNAV, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Rio Salvador, Gol 9934, penal. 34 da Gol, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 7. Livre, pouso, Gol 9934. Duas milhas do 6076, Ocean 6074. Ocean 6074, complete a RNAV, chame torre 118.95. Copiado, Ocean 6074, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Ocean 6074 RNAV da 190. 9934, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 89. Soné 6074, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Copiado, Ocean 6074. American 220, clear to taxi until holding point runway 10, the call tower 118.95, altimeter setting 1015. 1015, and your homing point 1010 at this one outside American 230. American 230, holding point via taxiway India and Alpha. Holding point via taxiway India and Alpha, American 230. Voo no 1170, mantenha-se da Juliette, aguarde a passagem do Boeing 757 da American Airlines após o ingresso da Juliette, portão 02. Ok, Juliette, a Franca Juliette vai aguardar. Depois ingresso via 02, no 1170. Gol 9934, Alfa, Kilo Pate 3, 5 Romeu, a posição. Alfa, Kilo Pate 3, 5 Romeu. Afirma. Boa noite, Xanem 6258, voo para o CRV 366 para a Renata da pista 10, desça para 2500 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado. Que boa! Solo 0074, Solo 26, libera direita, Solo 21, 19. Libera direita, 219, Solo Ocean 0074. 34, vai entrar na parte 3 através de falta que vem. Kilo. Ok. Próxima à esquerda, taxi Kilo. Obrigado. Solo, Salvador, boa noite, Ocean 0074, que proposta. Ocean Air 6074, Alfa Kilo Pate 3, fique atento ao balizador, posição 5, Lima. Alfa Kilo Pate 3, posição, poderia confirmar? 5, Lima. 5, Lima, positivo, muito obrigado. 097, desce para 2500, Terra Vitor 366, 1015, reportará estabilizado no RNAV. Autorizado voar ao Serra Vitor 366 do momento? Está presente, 66 ou 9097? 9097. American 230. American 230, clear line up and take off runway 10. Wind is 110 degrees 9 knots. American 230, clear to line up and take off runway 10. American 230 airborne at 21, contact North Salvador departure control 119 at small 8. Good day. American 230 passing 1,300 feet for flight level 340. American 230, radio contact, line maintain 340, moment departure. American 230, roger, flight level 340, moment departure. Controle azul, nave 097 estabilizado. Azul, nave 097, compartilhe nave, chame torre em 1895. 1895, azul. Oi, Salvador, muito boa noite, azul. 9097, estabilizado, RNAV. Azul 9097, ponto autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 99. Livre pouso, 9097. Decola da 35, ligeiramente curva à esquerda. Torre 1 no noite, decimal 95, controle 1 no 98. Correto, confirma pelo BIPAC. Tem 5 no PAB? Gente, 4 a bordo, basta para acionamento, táxi de decolagem, torre Salvador 1, 8, decimal 95, ajuste do altímetro 90 no 5. Romeu Vitor Hotel. Instruct Todd Boo for American 230. Number one. America 220, fly direct to Teresina, Tango, Romeo Sierra. Direct Teresina, American, Tango Romeo to American 230, thank you. That's correct. Beleza, o código é o 5065, controle Salvador 119, decimal 80. Solo 65, libera a direita, solo no 219. 219. Gol 1868, cortejamento correto, chama próprio 01. Solo azul, 9097, livrando a sua escuta. Azul 9097, Alfa Kilo Paz 3, 4000. Alfa Kilo Paz 3, pode confirmar a remota? Remota 4 Lima do Paz 3, azul 9097. 4 Lima Paz 3, obrigado. O azul 9097 fica atento ao balizador, provavelmente pode ser que a posição seja trocada no mesmo Paz. 9097, sente. Cuidado até a taxa Romeu, chama a taxa Romeu para ingresso. Salvador, boa noite. 6258, estabilizado RNAV 9. Salé 6258, pouso autorizado, pista no 0, vento 10 graus 99. Pouso a 90, 6258. Autorizado. Alinhar e manter cabeceira 35, Romeu Vitor Hotel. 230, turn on receive sender, frequency 126.85. 126.85, American 230, good day. Good day. Solo 6, nome liberar direita, solo 2198. 3398, Rui servidor 366 para o RNAV 10, para 2500 pés. Ajuste 015, reporte estabilizado. 42, chame controle 119, decimal 8. Controle, 198, gráfico do trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Tango Romeu, Vitor Hotel. Alô, Vitor Hotel, boa noite, em rota Petrolina, subo 085. Direto Petrolina, 085, Romeu, Vitor Hotel. 868, autorizado, chame o táxi. Go ahead. We are Spartan number 1, information Bravo, Airbus 330. We will be ready in about 2 minutes. Request feeding to Madrid. Roger, just 1 minute, please. Romeu, Vitor, você tem um sistema de pouso em Petrolina? Sistema de pouso 03115, Romeu Tratel. Enter. Roger, just 1 minute, please. We are checking your flight plan. We just saw that your flight plan doesn't have the spot code. We are checking out with dispatch Recife to clear this problem. Just 1 minute, please. Boa noite, 68 da Gol. taxi de avião 69, 2 horas, antena Salvador. Bom, 868, autorizado, Índia, ponto esperado 1-0, Torre Salvador 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-5. Taxi, ponto espera 0-0, ou 1-8, 1-8, 2-8, 2-8. Sou 3398, complete o aeronave, chame torre em 1-1-8-9-5. 3398, pouso autorizado, vento no 20 graus, 9 nós, 3398. Autorizado, pouso na 1-0, tá 3398. Próximo ponto de espera da 1-0 para decolagem. Mantenha o ponto de espera, gol.